passei da tua vida. Eu não sei do teu andar, mas o Deus que nós servimos, este pode te sondar. Mas será que vale a pena desprezar a salvação? Yeah.